eu vivo. Se hoje sou livre, se hoje eu canto, te agradeço, meu Jesus. Não temerei o mal nessa jornada. Quero servir a ti, Jesus, até o fim. Não tenho medo. Yeah.